Jesus ao vivo. Simone! Seu polícia é que eu separei recentemente. De paixão eu tô doente. Será que o senhor me entende? Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som. Mas enquanto ela não voltar, eu vou contigo. Canta comigo assim, ó. Me afogando no álcool, o som do carro no talo. Manda a multa que eu vou pagar. Mas enquanto ela não voltar, sofrimento é mato, coração em pedaço. Compreenda, por favor, o meu amor me deixou. Separei recentemente. Cadê vocês aí? De paixão eu tô doente. O quê? Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som. Mas enquanto ela não voltar, eu vou contigo. Só vocês assim, vai! Me afogando. A rocha. Manda a multa que eu vou pagar. Mas em... Obrigado, obrigado. Sofrimento é mato, coração em pedaço. Compreenda, por favor, o meu amor me...